Antes que essa aqui comece, deixo bem claro que eu nem sei se isso aqui é rap. Já faz um tempo que eu não sei se eu sei fazer rap. E o pior é que eu sonhei com isso desde moleque. Se pá foi só um surto, eu tô confuso, é que a arte me provoca além do que as métricas pede. Enquanto eu tento fazer lágrimas caber no snap, vejo o melhor de mim escorrer atrás do tal do molde certo. Genial ou louco, dilema é quem não é. Mas se o assunto é loucura, me diga quem não é. Minha construção é louca, mas sigo tipo não é. Até que vem a chuva e prove de fato o que não é. Quando a cortina desce, é aí que o teatro começa. Tudo refém de aplauso, inclusive essa. Eu joguei o teatro, mas faço parte da peça. Se a arte imita a vida, diga qual das duas blefa. A arte imita a vida, eu dito que a vida segue. Se a vida segue a arte, que parte que ela se perde? Se perde a parte que tem vida, então pra que que serve? Servir arte sem vida não é morte. Não dá pra mim, vida que segue. Se arte é sobre vida, diz o que é viver de arte. Morrer pelo que acredita é o que dá vida a um mártir. Matar o que acredita pra viver no fundo é marketing. E pra mim, sinceramente, eu já não sei se vale. Eu já não sei se vale. Eu já não sei se vale. Eu já não sei se vale. Talvez seja só uma crise. Dizem que são fases. Com motivação além de frases e frases. Pra salvar o mundo, mas hoje eu só quero que ele acabe. Não quero me limitar no molde que cabe. Arte é sobre voar, indústria kamikaze. Evidenciar até do lado oposto tipo o crase. Assim orgânico e real tipo o fim da live. Eu já não sei se vale. Eu já não sei se vale. Eu já não sei se vale. O que é o que é? Tão viva e abstrata. Nem cabe no nome que usamos se tentamos nomear. Não cabe no post, não mede por metro. Nasce até na dor, mas o amor é morada predileta. Ela vem até quieta, ela encanta. Ela é livre, ela habita onde há vida, onde há dança. Não deve ser validada por quanto ela alcança. A minha nasce na quebrada e volta com esperança. Na era em que o museu virou um fast food, tudo rápido consumido. Ainda busco tipo Fúria ou Fast, um roteiro infinito. O cenário do rap me lembra até Jesus. Cada vez mais popular, mas nem tanto conhecido. É mais que julgar um problema, isso é alerta de um perigo. Se crescer longe de essência, traz o risco de ser disso. Sei que uns vão dizer que é choro, talvez, mas o choro é lindo. Mas o assunto é que é arte, nessa parte eu não garanto. Ainda faço por amor e nem sempre é romântico. Mas se eu fizer o contrário, será só amor platônico. Quase me esqueci disso. Nade busca network, esquece de contar com o hit sobre o ritmo imposto. De um jeito tão sutil que nos leva anos luz. Distante do ritmo cardíaco, sincero e íntimo. E sem essas batidas, não há rima que faça sentido. Isso é tudo pessoal. No momento eu só tenho a crise. Nem tudo é tão artístico, mas ainda assim eu canto. Até que a alma caiba no algoritmo.